Acorde saudável. Você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Missiva vinda da capital do café, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos escreve é ouvinte da Rádio USP de Ribeirão Preto, o senhor Hamilton de Godói Monteiro, da rua Saldanha Marinho. Ele diz em sua missiva que toda a cidade fica em sintonia ouvindo esta pedida sonora dos domingos. Que bom, hein, senhor Hamilton de Godói Monteiro. E ele diz que o som da Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9 está muito bom e elogiável. Nós vamos atendê-lo e ele gostaria de ouvir, em arranjo do maestro Nelsinho, saudoso intérprete Nelson Gonçalves, em adaptação do Nazareno de Brito, Suave é a Noite. Breakout, cantor paulistano que fez sucesso pela Nacional do Rio, canta, em arranjo do maestro Borba, do pianista e compositor Sinhô. A melodia Pé de Anjo, para ele que reside em Ribeirão Preto, ouvinte da Rádio USP em 107,9 daquela localidade. Vocalistas tropicais em nossa passarela imaginária desfilando para defender do Valdemar Henrique, atendendo o senhor Hamilton de Godói Monteiro, da rua Saldanha Marinho, Ribeirão Preto, minha terra. É tão calma a noite, a noite é de nós dois, ninguém amou assim. Nem há de amar depois. Quando amanhã nos separar, em nossa lembrança hão de ficar beijos de verão, a brisa murmurar sua canção. Tudo tem suave encanto quando a noite vem. A noite é só nossa, no mundo não há mais ninguém. Thank you.

Acorde saudável. Você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, www.usp.br/radiousp. Mas vamos nós com música. Vamos atender ela que reside aqui em São Carlos, a Avenida São Carlos, Dona Ofélia de Oliveira Silveira, conosco, e ela gostaria de reativar a sua memória com estas melodias. Conjunto Magnatas do Samba, do Erivelto Martins, em belíssimo arranjo, do Maestro Gaó, Um Caboclo Abandonado. Para os nossos ouvintes ainda, e para ela, Dona Ofélia de Oliveira Silveira, em nossa sintonia, melodia que volta com muito sucesso, pois ela está na novela do SBT, Dorival Caymmi, cantando de sua autoria, da novela Escrava Isaura, Retirantes. Quem visse aquele ranchinho lá na beira do caminho, à sombra de um pinheiral, parava cheio de espanto ao ouvir de dentro um canto de um sabiá divinal. Jamais alguém pensaria que nesse rancho existia um caboclo abandonado, que partiu, deixou lembrança, ele guarda uma esperança, ele canta amargurado, a rola nunca esquece de onde fez o seu primeiro ninho. O seu primeiro ninho de amor. Pobre rolinha triste, andar por onde quiser andar, mas ao seu primeiro ninho tem que voltar. Quem visse aquele ranchinho lá na beira do caminho, à sombra de um pinheiral, parava cheio de espanto ao ouvir de dentro o canto de um sabiá divinal. Jamais alguém pensaria que naquele rancho existia um caboclo abandonado, que partiu, deixou lembrança, ele guarda uma esperança, ele canta amargurado, a rola nunca esquece de onde fez o seu primeiro ninho, o seu primeiro ninho de amor. Pobre rolinha triste, andar por onde quiser andar, mas ao seu primeiro ninho tem que voltar. Thank you. negro é difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que meu amor eu vou me embora, nessa terra vou morrer, o dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que negro é difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que meu amor eu vou me embora, nessa terra vou morrer, um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que acorde disposto. Você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ô Juninho, nosso intervalo e na volta, aqui estarão e vão desfilar Raul Sampaio e Cláudio de Barros.